Amanheceu, é mais um dia daqueles nublado. A notícia correu e já faz parte do passado. Outro aliado, agora me fala qual o sentido. Em vez de tá sofrer, morrer e ser esquecido por quem deixou transparecer, a fita vai ser boa. Alguém falou mais alto que os conselhos da sua coroa. Não deu valor na cicatriz do corte do cordão que te ligava à placenta, muito mais ao coração. Não foi gerado só no ventre, em todos os momentos tava do lado esquerdo. Nunca saiu do pensamento da sua mãe que você tanto fez chorar. Só causou dor, quebrando o quadro da sua vida que ela pintou. Recebeu oxigênio através do seu sangue. Pra viver não bastou, teve que se envolver nos punk, punk. Sem tempo pra despedida, não abraçou a luz, é um abraço na vida, bandida. Chorei, pedi a Deus pra você voltar. Pra você voltar. Eu te trouxe essas flores, meu filho, mas eu queria mesmo era te abraçar. Chorei, pedi a Deus pra você voltar. Não é ficção, muito menos conto de falas. Tua mãe te abraçando, cê deitado na calçada. Por tão pouco foi tão cedo, sem chance pra despedida. Moleque, esteja em paz, olhai por nós daí de cima. Saudade de você, amigo, corrói minha alma. Hoje ao ver sua foto no meu rosto encontro lágrimas. Ó, que cena louca, você sem reação. Perfumados com as pétalas que enchem teu caixão. A dor só aumenta com as lágrimas que caem daquela mãe guerreira que não se sente capaz de viver sem você. Pra ela acabou tudo, vivia pra você, sentia maior orgulho. Mas hoje à noite a emoção se faz presente. Ela olha pra sua cama, não te vê e não entende. Infelizmente não ouvi os conselhos da sua coroa. Te desejava paz, felicidade, uma vida boa. Mas que paz que não vejo não brilha na vitrine. Os Nike no shopping, estigo soldado do crime. Lamentavelmente a cena se repete. Mais um vira memória lembrada em forma de rap. Moleque, vê se compensa. É isso que cê queria. De presente pra sua mãe, seu sangue manchando a pista. Alegria pra ela, essa palavra é sem sentido. Impossível calcular a dor de quem perdeu um filho. Sentimentos se confundem. O amor não foi bastante de te fazer blindado, de te dar uma segunda chance. O tempo passa devagar, mas a saudade só aumenta. Pra ti minha homenagem vem através de letra. Chorei e pedi a Deus pra você voltar. Pra você voltar. Eu te trouxe essas flores, meu filho, mas eu queria mesmo era te abraçar. Chorei e pedi a Deus pra você voltar. Abraçar.